Faixa 2. O conto do hipopótamo. Quando garoto, nas aulas de grego, aprendi que hipos significa cavalo e hipótamos, rio. O hipopótamo era o cavalo do rio. Mais tarde, quando desisti do grego e passei a zoologia, não fiquei confuso demais quando soube que, afinal de contas, o hipopótamo não era parente próximo do cavalo. Em vez disso, ele era classificado seguramente junto com os porcos em meio aos ungulados ou artiodátilos de dedos pares. Agora aprendi uma coisa tão espantosa que ainda reluto em acreditar, mas parece que serei obrigado a isso. Os parentes vivos mais próximos dos hipopótamos são as baleias. Os ungulados de dedos pares incluem as baleias. Não é preciso dizer que a baleia não tem cascos, nem com dedos em números ímpares, nem com pares. Elas nem sequer têm dedos, e por isso talvez fique menos confuso se adotarmos o nome científico artiodátilos, que na verdade é apenas o termo grego para designar dedos pares, de modo que tal mudança não ajuda muito. Para ser mais completo, devo acrescentar que o nome equivalente para a ordem do cavalo é perissodátilos, em grego, dedos ímpares. As baleias indicam agora sólidos testemunhos moleculares, são artiodátilos. Mas como elas eram antes classificadas na ordem cetáceos, é dado que artiodátilos também era um nome bem estabelecido. Foi cunhado um novo nome composto, cetartiodátilos. As baleias são maravilhas do mundo. Entre elas estão os maiores organismos que já se moveram no planeta. Elas nadam movendo a espinha de cima para baixo, movimentos que derivaram do galope mamífero e não oscilando lateralmente a espinha como fazem os peixes ao nadar ou a lagartixa ao correr. Ou, presumivelmente, como faziam os ictiossauros, que em outros aspectos se pareciam muito com os golfinhos, exceto pela reveladora cauda vertical, em contraste com a dos golfinhos, horizontal para galopar no mar. Os membros frontais da baleia são usados para direcionar e estabilizar. Não existem membros posteriores externamente visíveis, mas algumas baleias possuem pequenos ossos vestigiais de pelvis e pernas ocultos profundamente no corpo. Não seria difícil demais acreditar que as baleias são primas mais próximas dos ungulados de dedos pares do que de qualquer outro mamífero. É meio estranho, talvez, mas não chocante aceitar que algum ancestral remoto se ramificou para a esquerda e foi para o mar, originando as baleias, ao mesmo tempo em que se ramificava para a direita e originava os ungulados de dedos pares. O espantoso é que, segundo as evidências moleculares, as baleias estão profundamente inseridas em meio aos ungulados de dedos pares. O hipopótamo é primo mais próximo das baleias do que de quaisquer outros grupos, inclusive o dos ungulados de dedos pares, como o porco. Asterisco. A propósito, erramos até quando classificamos o hipopótamo como mais próximo dos porcos entre os artiodátilos. As moléculas indicam que o grupo irmão do clado dos hipopótamos e baleias é o dos ruminantes, vacas, ovelhas e antílopes. Os porcos ficam fora de todos esses. Em sua jornada ao passado, os peregrinos hipopótamos e as peregrinas baleias unem-se uns aos outros antes que ambos os grupos se unam aos ruminantes e em seguida a outros ungulados de dedos pares, como o porco. As baleias são a inclusão surpresa, como me referi de passagem quando introduzi o Certatiodátilos no encontro 11. Essa hipótese é conhecida como hipohipóteses, hipótese balipótamo. Tudo isso pressupõe que acreditamos no testemunho das moléculas. Asterisco. As provas moleculares para essa hipótese radical são do tipo que mencionei em O Conto do Gibão, como mudanças genômicas raras, MGR. Elementos transponíveis de genes que são altamente reconhecíveis são encontrados em determinados lugares do genoma e presume-se que foram herdados do ancestral dos hipopótamos e das baleias. Embora isso seja um testemunho muito eloquente, ainda assim é prudente examinar também os fósseis. Fim da leitura de asterisco. E os fósseis, o que dizem? Já de saída me surpreendi. A nova teoria encaixa-se satisfatoriamente. A maioria das grandes ordens de mamíferos, embora não suas subdivisões, remonta aos primórdios do tempo dos dinossauros, como vimos ao tratar da grande catástrofe do Cretáceo. O encontro 10, com os roedores e coelhos, e o encontro 11, este ao qual acabamos de chegar, ocorreram ambos durante o período Cretáceo, no auge do regime dos dinossauros. Mas naquela época, os mamíferos eram criaturas bem pequenas, parecidas com o musaranho, independentemente de seus respectivos descendentes estarem destinados a tornar-se camundongos ou hipopótamos. O verdadeiro aumento da diversidade dos mamíferos começou subitamente após os dinossauros serem extintos há 65,5 milhões de anos. Foi então que os mamíferos puderam prosperar em todos os ramos econômicos deixados vagos pelos dinossauros. Ter um corpo de tamanho grande foi só uma das coisas que se tornaram possíveis aos mamíferos assim que os dinossauros saíram do caminho. O processo da evolução divergente foi rápido e uma imensa variedade de mamíferos de todos os tamanhos e formas espalhava-se pelo planeta 5 milhões de anos após a libertação. Para 5 a 10 milhões de anos depois, em fins do Paleoceno e início do Eoceno, existem fósseis de ungulados de dedos pares em abundância. Decorridos outros 5 milhões de anos, entre início e meados do Eoceno, encontramos um grupo chamado Archaeocetos. O termo significa baleias antigas e a maioria dos especialistas aceita que entre esses animais estiveram os ancestrais das baleias modernas. Desses, um dos mais antigos, o Paxetus do Paquistão, aparentemente passava pelo menos parte do tempo em terra firme. Encontramos tempos depois o lamentavelmente nomeado Basilossauros. Lamentável não por causa de Basil, mas porque sauro significa lagarto. Quando descobriram o Basilossauros, pensaram que ele fosse um réptil marinho e as regras de denominação privilegiam rigidamente a prioridade, apesar de hoje estarmos mais bem informados. Asterisco. O célebre anatomista vitoriano Richard Owen tentou obter a mudança do nome para Zeuglodon e Haeckel seguiu o exemplo em sua filogênese, mas ficamos encalhados com o Basilossauros. Fim da leitura de asterisco. Ele tinha um corpo imensamente longo e teria sido um bom candidato para a lendária serpente marinha gigante se não estivesse extinto há tanto tempo. Mais ou menos na época em que as baleias eram representadas por criaturas como Basilossauros, os ancestrais contemporâneos do hipopótamo podem ter sido membros de um grupo chamado Antracotérios, que em algumas reconstruções estão bem parecidos com o hipopótamo. Voltando às baleias. E quanto aos antecessores dos Archaeocetos antes de reinvadirem as águas? Se as moléculas estiverem certas na indicação de que as mais estreitas afinidades das baleias são com o hipopótamo, poderíamos ser tentados a procurar seus ancestrais entre fósseis que dão alguma amostra de terem sido herbívoros. Por outro lado, hoje não existe nenhuma baleia ou golfinho herbívoro. Aliás, os dugongos e peixes-bois, sem nenhum parentesco com as baleias, mostram que é perfeitamente possível um animal puramente marinho ter uma dieta exclusivamente herbívora. Mas as baleias comem crustáceos planctônicos, baleias de barbatana, peixes ou lulas, golfinhos e a maioria das baleias com dentes, ou presas grandes como as focas, orcas. Isso levou especialistas a procurar os ancestrais das baleias entre os mamíferos carnívoros terrestres. Darwin logo fez suas ponderações que alguns ridicularizavam, embora eu nunca tenha entendido por quê. Na América do Norte, Hearne viu um urso negro nadar por horas com a boca escancarada apanhando insetos na água, como uma baleia. Mesmo em um caso tão extremo como esse, se a oferta de insetos fosse constante e se competidores mais bem adaptados ainda não existissem na região, não vejo dificuldade para que uma raça de urso se tornasse, pela seleção natural, cada vez mais aquática em sua estrutura e hábitos, com bocas cada vez maiores, até produzir-se uma criatura tão enorme como a baleia. A Origem das Espécies, 1859, página 184. Cabe aqui uma digressão. Essa conjectura de Darwin ilustra uma ideia geral importante sobre a evolução. O urso visto por Hearne era evidentemente um indivíduo empreendedor que se alimentava de um modo incomum para sua espécie. Desconfio que muitos novos afastamentos significativos na evolução comecem exatamente assim, com uma iniciativa criativa de um indivíduo que inventa algum truque útil e aprende a aperfeiçoá-lo.